759, desce para 266, ajuste no 015, aponte autorizado na alerta. Estabilizado e avistando no Polo 865. 865, completa aproximação, torre em 1.8.95. 1.8.95, bom dia, obrigado, no Polo 865. Bom dia. Mandou bom dia, gol no 865. Na aproximação final, avistando. 865, bom dia. Ajuste altímetro no 015. Tem livre pouso, pista no 0. Vento 180 graus, 021. Livre pouso, pista no 0, 1.0.15. Gol no 759, você recebeu algum sinal de emergência? Ok, eu vi o 1759, você recebeu o sinal de impacto. Gol 1865, Salto 40, vai livrar direito, uma sola em 121, décima 1. 0095, complete a aproximação, chama Torre 1 no Rono 895. 095, obrigado, bom dia. Torre Gol no 579. Torre Gol no 759. No 759, altíssimo 095, livre pouso, altíssimo 0, vento no 90 graus, 029. A pista está molhada? Não, negativo. Acende, vamos 759. Sala 45, livre direita, São Paulo, 121, deixa eu ouro. Vento variável com 3 nós, está autorizado a decolar de pista 1-0. 7-1, decolador 47, uma controle, 1-1-9, decimal 8. 6-9-8, bom trabalho, tá 3, 1-7-1. Controle Salvador, meu guardião, muito bom dia, o TAN 3171, decola, saída da Eoleda. Bom dia, TAN 3171, tudo mantenham, 360, saída da EO. 360, saída da EO, TAN 3171. Leda, direto. Leda, o 3171. Após dizer autorizado pro de bridge. Após dizer pro de bridge, eu tá 3171. Chame Recife, 1251, alternativa 133-25. 251-3325, tá 3171, bom trabalho. Pode ir. me chamam, falem 121, decimal 1. Tubarão 211, por gentileza. Graças a decolagem da pista no zero, vento 210 graus com 05 nós. Controle 119.8, bom voo, bom dia. 119.8, muito obrigado, bom dia. Bom domingo aí. Controle Salvador, bom dia. Tá 3890. 3890, contato radar na decolagem. É da PUC. Sobre está iniciando curva aqui esquerda já, o inversor tem uma formação muito grande aqui, quase do lado esquerdo aqui. E continuamos nossa subida normal até 2000 pés, não teremos condições de boa de curva, tá? 3890, chama centro Recife, 2085, alterna 2545. Ryanair decolar na pista 10, vento 210 graus com 04 nós. Controle 199-8, tem um bom voo, bom dia. 198, muito obrigado, até mais. Controle, muito bom dia, o gol 1963, passando agora a 2 mil pés. 1963, bom dia, estou em código 5503, aguarde identificação. 5503. Quando possível, possibilidade de voar direto Bridge? Passei 5503 no código? 5503. Desculpa, é 5501, vou em letra. 5501, voando letra.